Roger. Fly Red Pelo, intersection, Alpha 081. Hello, Europa 081, obrigado. Direcionamento Champagne Taxi. Salvador, meia. Site uniforme, uniforme, tanto táxi autorizado, reporte na APAPA. Ajuste no 09. Na porta lendo pronto, no 17, ele fala no fone. Opa 081, after pelo position, fly head casa, and it is 2,000 feet, destination 011, we are still our final, report 7. Okay, after payload at the TASA, clear 2,000 feet, 1011, and here for the new hour approach, echo you established, Europa 081. Salve, Salvador, boa noite, Oceana 6310, na posição 3, autorização do Recife. Oceana 6310, está autorizado para o aeroporto de Recife via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5133, controle 120, 120.8. Oceana 6310, autorizado no nível 350 para Recife, saída Puca, transição Caju, Apesolo 17, da cola da pista 10, por esquerda, após a decolagem, transponde 5133, controle 120.8. Oceana 6310, correto, cima pronto. Para pronto, gente. Uniforme Tango, decolar 225, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, é Papa Romeo, Uniforme, Farm Tango. Papa Romeo, Uniforme, Uniforme Tango, contato radar, subo para nível de voo 380, autorizado direto Leda. Esse é o 380, voando direto Leda, o Papa Romeo, Uniforme, Farm Tango. Voo 1096, zona identificação, vou na rua do Serra Vida 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 091. 3197, chamo para o táxi. Call Tower, frequency 118.95. 118.95, Europa 081, bom, obrigado. Boa noite. Tower, boa noite, Europa 081, 7.5 miles out, runway 10. Azul 2795, acione identificação, está sob contato radar, 76 milhas Nordeste Salvador. Vou na pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporto para a descida. Voando Bonf, identificou, intercepta a chegada Bonf e reporta para a descida 2795. Salvador, boa noite, 3858, está autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Peso Luno 9, Bangu, nível 370, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5137, controle 120, decimal 8. Está 3258, correto, chama pronto. Chamada. Operador, voa voo 976, com informação voo no 4, pronto para cópia. Voo no 973, prepara Dael Lenirume e aguarde a cópia. Dael Lenirume, aguarda, 973. Alpha 021, ground S31, leave the runway to the right and call 121.18. 1218, leaving package the runway to the right, Europa 081. Meu uniforme, uniforme Tango, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835, boa noite, obrigado. Novamente, o Tango 397. 2137. Eficiente, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte táxi Índia, no ponto de espera Torre 118.95, KNH 10 no 1. Boa noite, Europa 081, vacation the runway. Europa 081, approved taxi via taxi Alpha Juliet Stand 11. Alpha Juliet Stand 11, Europa 081. 1973, pronto, cópia. Pronto, cópia, 973. Voo 973 está autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360. Saída da El Leda Irume, decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5130, controle 120.8. Pesado 973, Galeão, via autoplano de voo 360. Decola na décima curva direita da El Leda Irume, 5130.208. Voo 973, correto, chama pronto. Chamará. O nosso set autorizado ali é decolar a pista no 0, vento no 1, 0 grau, 0,7 mais. 58 está livre, portão 02, chama táxi. Para passar, 358. Controle Salvador, o TAM 3197 decolado, passa 1800 metros. TAM 3197, contrato radar, suba para nível de voo 340, autorizado direto Leda. 340, direita Leda, TAM 3197. Estabilizando, Golano 096. Golano 096, complete final RNAV, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 345, boa noite. Azul 2795, sabe de onde descer? Azul 2795, desça para 4000 pés, o ajuste no 011. 4000, 10, 11, o azul 2795. 96 milhas. Golo 973, aguarde número 2 no setor. Aguarde 973. 1099. Livre pouso, Golo 1096, segundo zero. Salvador, TAM 3305, boa noite. TAM 3305, boa noite, acione identificação. Voe na Prado Serra Vita 366, desça para nível de voo 050. Eu vou na Prado Serra Vita 366, descendo ao 050, TAM 3305. Azul 2795, a critério do comandante, número 1 na aproximação. Muito obrigado, velocidade liberada, Azul 2795. Azul autorizado a alinhar e manter o 10. Voo no 096, sala 42, direita no 219. 219, boa noite. Salvador, voo 973. Voo 973 está livre, chama táxi. Chamará para o táxi, 973. 2795, aporte pelo, voo Serra Vita 366, desça para 25003, autorizada. Final R-Nave, reposta estabilizada. Aporte pelo, Serra Vita 366, descendo 2500, autorizado final R-Nave, 2795. A3197, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Xanã 6313, acione a identificação autorizada a chegada a Banff, desça para nível de voo 050. Chegada a Banff 050, sem sabor, 6313. Decolado às 4-4, controle 1208. 1208, 3858, obrigado, boa. Controle Salvador. Muito boa noite, Alcântara, 3858. Ah, 3858, boa noite, contato radar. Via saída Momo, suba para nível de voo 370. Seja o 370 na Momo, alguma chance de voar direto do Momo ou pro ti? Ah, 3858, inicialmente voo direto Momo. Direto Momo, 3858. Salvador, Luna 973, para o táxi 180, a bordo 1340, alterna campo. Luna 973, está autorizado táxi direita, índia até o ponto de espera da pista no 0, quando lá, torre 198, decimal 95, QNH no 0, no 1. Vende a índia para o ponto de espera no 0, lá 10895 com 1011, Luna 973. Estabilizando na final do R9, pista 9, 0, 2, 7, 9, 5. Azul 2795, complexo sinal RNAVE, chame a torre. Frequência 118.95. 1895, muito obrigado. Tenha uma boa noite, senhorita. Boa noite. SAM 3305, desça para 2500 pés. O ajuste no 011, autorizado. Sinal RNAVE, reforça a habilidade. Contrário estabilizado, sinal RNAVE, comando 11. Eu chamo a 6313, vou na Produção Serra Vitor 367, desça para 4000 pés. O ajuste no 011. É, confirme, Produção Serra Vitor 367, qual é a altitude? Serra Vitor 367, desça para 4000 pés. Eu chamo a 6313. Para 4000, Produção Serra Vitor 367, eu chamo a 6313. Azul 4298, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via mar para o 050, 2795, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 099. Pouso autorizado, confirmo o vento. 090 graus, 099. Pouso autorizado, 2795, obrigado. 1973, decolado 50, controle 1208. 1208, gol 1973, boa noite. Salvador, boa noite, gol 973, passa 1500 pés. Gol 973, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Da El, sem restrições ao 360, gol 973. SAM 3858, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 255, 2685, 3858, obrigado, boa noite. Boa. 310, 122, 3 e 5, Salvador. Na minha 310, autorizado o tanque direito à Índia até o ponto de parada pista no 0, quando lá torre no 8 decimal 95, quem negar no 0, no 0. No 0, no 0, até o ponto de espera, quando lá, 8 decimal 95, aqui na minha 310. Sou 366, estabilizado, troco a pista 3305. SAM 3305, completo final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 3305, 795, solo 52, direito 1219. Direito 1219, obrigado. Já condições, autorizado direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés, o ajuste na 0111. Autorizada final R9, repassabilizado. 2500 pés, autorizado R9, já 110, direto 366. Táxi Alfa Kilo, a posição é 4 Romeu no Pátio 3. Táxi Alfa Kilo, posição 4 no Pátio 3, confirma? 4 Romeu. 4 Romeu, sim. Na minha 30, isso é somente pronto, não serve, não serve. É 3-0, mantém a porta aberta. Salvador, boa noite, 3305, passamos Serra Vitor 3725, estabilizado. Então, 3305, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0, 0 graus, 08 nós. Repouso no 0305. O 4298. Foi na Prova Serra Vita 368, desça para 4.000 pés, o ajuste no 011. Na proa do 368 para 4.000 pés, é o 011, azul 4298. E o 5974 aciona identificação, autorizada a chegada a bomba, desça para nível de voo 050. Voo 1973, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2835, voo 1973. Controle Salvador, boa noite, azul 2782, informação hotel. Azul 2782, aciona identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporte para a descida. Voando na proa de mar, identificou, reportar a descida, azul 2782. Autorizado para o aeroporto de Fortaleza via Tesouro 19 Bangu após sair conforme rota. Nível 370, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5142, controle 120, decimal 8. Azul 2782 para o sequenciamento, mantenha na proa de Mari. Ok, mantenha na proa, obrigado. Azul 4298, nessa próxima autoridade de interceptar final. Azul 4298, no Serra Vita 368, autorizado. A interceptar final R9, responsabilizado. Aqui no 368 está autorizado a final, reportagem está avisada, azul 42 onde é? Boa noite, Altran. 3305, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 2782, ideal de descida. Azul 2782, desça para a nível de voo 060. Para o 060, 2782. Alguma possibilidade de voar o Serra Vitor 366, senhor? Azul 2782, voo na proa do Serra Vitor 368 com 2309. 368 com 2309, grato, azul 2782. Salvador, muito boa noite, Oxina 6310, passando 1300 para o 350 na Pouca. Oxina 6310, contato radar, suba para nível de voo 350, saída Pouca. Tem saída Pouca, alguma condição de voo está presente Pouca? Autorizado Jamo, Oxina 6310. Muito obrigado, Jato Jamo, 6310. Oxina 6313, estabilizado, RNAV visual. Xané 6313, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Azul 4298, autorizado descida para 2500 PEI, reporte estabilizado. 4298, já está estabilizado na final. Gente, aguarde a transferência, azul 4298. 4298. 5974, desça para 4000 PEI. O ajuste no 09. É 6310, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, muito obrigado, Oxina 6310. Azul 4298, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4298. Torre Azul 4298, boa noite, tá na final passando 2500 pés. 4298, continua a aproximação, agora em pista livre, altímetro no 0, no 1. Guardando a pista livre, Azul 4298. 6313, solo ao X03, direita no 219. Direita 219, 6313. O ajuste permanece autorizado, assinar o NDD, reporte estabilizado. O 4298 informa que aqui na posição do lado esquerdo está recebendo faixa de laser. Recente, Azul 4298, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 89. Autorizado, pouso, Azul 4298. Azul 2782, desça para 4000 pés, o ajuste no 011, reduza para 2009. 4000, 1011, reduzindo 2009, Azul 2782. Oxané 6310, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 12545, alterne 126.85, Oxané 6310. Zona 98, solo 05, direito no 219. O 219, azul 4298. Azul 4298, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. E a Alfa e Juliette pro 09, Azul 4298. Azul 2782, na produção da Revisa 368, autorizado a final RNAVE, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento RNAVE, reportará estabilizado, Azul 2782. 15974, complete final NDB, chame a torre, frequência 118.95. Azul 2782, autorizada a descida para 25000 pés, reporte estabilizado. 2500 pés, reportará estabilizado, azul 2782. 974 avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento 090 graus, 089. Complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118.95. 118.95 com a torre agora, azul 2782. Grato, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, azul 2782, ainda 30 milhas para Serra Vitor 366, nave da 10. 782, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 10, 11. Guardando pista livre, azul 2782. Recife 5974, solos 13, direito 1219. Direito 1219. Azul 2782, pouso autorizado, pistona 0, vento 080 graus, 099. Autorizado pouso para o azul 2782. Trazendo o sinalizador Rio 5974.